Quem dera se os sinais fossem todos abertos. Quando eu fosse passar, tudo verde, desimpedido, sem precisar parar. Ia ser bom, tudo livre, sem ninguém pra regular a velocidade. Estrada vazia, sem volume, dor, e só você e a paisagem. Passa tão rápido que não dá tempo de ser admirada, contemplada. A meta é outra, eu quero ir em direção ao nada. Eu quero pisar no acelerador até onde der, quebrar os recordes estabelecidos por quem disse como é. Como deve ser a forma que deve se viver aqui embaixo, onde o asfalto pontilhado serve de guia pro meu legado. Qualquer carro conversível que me permita viajar, já até onde esse caminho puder me levar, eu vou andar. Highway, highway, highway, highway, highway, highway. Não vou encostar sobre a ordem de nenhum agente de trânsito. Não estou sujeito a só seis, por isso sigo que estou planejando. Só quero a paz e o vento vindo de contra a minha cara. Ter a sensação de liberdade, a impressão de ter as regras quebradas. O ponteiro vai além de 150 por hora. Não importa se o amor não brota, eu não quero nada agora. Um volante fixo e o olhar sempre atento. Do meu lado, grande Kenner na minha frente, todos os momentos que deixei pra trás, não quero mais lembrar. Faz parte do meu passado, não quero enterrar. E se possível, bem enterrado dentro de um buraco bem profundo, pra que não volte a me incomodar e me fazer passar pelo absurdo. Eu sou aquele que todo mundo ignora, mas que se foda, eu tô na cena, nada disso me importa. Eu visto preto pra mostrar o estado que se encontra minha mente, obscura, surta e fria, mas ainda assim calma e paciente.